Panorama Agrícola para 14 de abril de 2014, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é 14 de abril de 2014, segunda-feira de lua cheia. Na mesa de som contamos com o Eduardo Maier e o ditado é: quem diz o que quer, ouve o que não quer. No Panorama Agrícola de hoje você confere uma dica de produção orgânica. E na entrevista, Boletim Técnico faz avaliação de cultivares mais produtivas aqui em Santa Catarina. Dica do dia. Pesquisas científicas já comprovaram a qualidade superior dos alimentos produzidos no sistema orgânico, sem uso de adubos químicos e de agrotóxicos. Melhor sabor, durabilidade, teor de vitaminas e sais minerais. Cultivar no sistema orgânico significa fazer as pazes com a natureza, protegendo recursos naturais como o solo e a água e a biodiversidade para futuras gerações, o que é a base de uma sociedade equilibrada e sustentável. É hora das notícias. Com o concurso da EPAGRE realizado em dezembro passado, agora estão sendo chamados os primeiros pesquisadores. É um reforço para a pesquisa agropecuária aqui no estado de Santa Catarina. A EPAGRE começa o curso preparatório, chamado de pré-serviço, para esses novos concursados. É um período necessário para que eles possam conhecer a empresa, a realidade do estado na região em que trabalham ou que vão trabalhar, a parte técnica de campo e todas as informações necessárias ao cumprimento do trabalho como pesquisadores na área agropecuária. Este primeiro grupo, formado por 19 pesquisadores, é um grupo que tem doutores em diversas áreas da agropecuária e um doutor em análise econômica, além de um mestre na área de meteorologia. Todos vão ter 11 semanas de preparação e um período de experiência antes de assumirem de fato seus trabalhos em uma das unidades de pesquisa da empresa, distribuídas estrategicamente pelas diversas regiões do estado aqui em Santa Catarina. Confira a entrevista de hoje. Panorama Agrícola recebe hoje o pesquisador Roger Delmar Flash, que cuida na EPAGRE da área de avaliação de projetos de pesquisa e extensão. E a EPAGRE está lançando um novo boletim técnico que avalia cultivares em Santa Catarina. Quantas culturas estão incluídas, Roger, nesse boletim técnico? Nós temos 17 culturas que são abrangidas por esse boletim técnico, sendo que dessas, 8 tratam de frutíferas, 4 de plantas de lavoura e as restantes de hortaliças, né, onde nelas incluímos ainda a batata, que para nós é considerada dentro dos nossos programas hortaliça, né? Correto. E qual a ideia, Roger, qual o objetivo desse trabalho de avaliação de cultivares? Bom, o principal objetivo é dar informações sobre todas essas culturas com relação às melhores cultivares, né? Onde o próprio ou o técnico ou o produtor pode entrar no site da EPAGRE, procurar essa publicação, ele encontra ali gratuitamente e vê como se comportou ano a ano cada uma dessas cultivares. Então, já temos resultado de vários anos, então a gente põe os anos, temos a média, então o agricultor tem, ou o produtor e o técnico escolhem, ó, essa aqui foi bem no ano tal, mas foi ruim, então ele tem a condição de ver de todas, na média, qual é a melhor para cada uma dessa aí. É o trabalho, então, de avaliação. O produtor pode escolher a cultivar mais produtiva, a que renda mais. Sim, mas é sempre interessante que ele converse com o técnico do município, que pode orientá-lo melhor. Me ajuda a escolher a melhor para a minha situação, já que o técnico normalmente tem acompanhado ele e conhece a propriedade. E diz, ó, eu gostaria de plantar feijão. Qual é a melhor cultivar que nós temos agora? Então, essa aqui é um resultado de uma avaliação. Ela não é recomendação de cultivar, é só avaliação. É paga, avalia e põe à disposição e daí cada um escolhe do jeito que quer. Porque a recomendação quem faz para Santa Catarina é quem cria essas cultivares. E às vezes nós temos aqui para o estado de Santa Catarina, cultivares são criados por outras empresas que não é Epagre. Então, eles são responsáveis pela recomendação, né, dessas cultivares para Santa Catarina. E a Epagre recomenda aquelas que ela cria, né, que os pesquisadores criam, então ela recomenda para Santa Catarina. E quem quiser usar em outro estado, use também, né? Mas é importante que o produtor, se ele vai financiar, daí ele teria que observar as normas que ele tem que encontrar no Ministério da Agricultura, porque ali tem certas normas que ele tem que obedecer, digamos, com relação à época de semeadura de uma cultura de lavoura ou do plantio de uma hortaliça ou de uma frutífera, né? Então, daí tem certas normas que ele tem que observar, no caso de financiamento, né? Mas essas informações, os técnicos da Epagre de cada município pode fornecer tranquilamente para quem quiser implantar uma nova lavoura, um novo pomar, uma nova horta. Essa avaliação, esse boletim técnico com a avaliação de cultivares aqui em Santa Catarina de 17 culturas, Roger, abrange algum período, algum tempo essa avaliação? Nós estamos fazendo anualmente. Essa já é uma publicação que desde os anos 80, ela estava sendo feita anualmente, né? E esse último boletim é relacionado a 2013 e 2014. Exato, 2013, 2014. Então, tem informações dos três últimos anos ou até quatro últimos anos, né, sobre um determinado produto. Por exemplo, feijão. Tem de três ou quatro últimos anos, de sete ou oito locais, onde como se comportaram cada uma das cultivares avaliadas. Resistência a pragas também. Resistência a doenças, né? Algumas ele mostra também a resistência que isso tem. Então, produtividade por hectare. Produtividade, a adaptação regional dessas cultivares, que é importante, porque ela pode ser muito boa para o oeste e não ser boa para o litoral. E para outros acontece o contrário. É muito boa para o litoral, mas lá no oeste não vai, ou no Planalto Norte, ou algumas são mais suscetíveis ao frio, então, que é uma região mais quente, outra tolera mais o frio, né? Então, essas tolerâncias, as principais doenças são sempre observadas, além da adaptação que ela tem para cada região e a produtividade também, que no final vai ser o que o produtor quer. A mais produtiva e menos doente, com isso ele vai obter uma renda maior, porque ele tem maior produtividade e não tem tanto custo em controlar essa doença, né? Bem, Roger, daria para elencar algumas dessas culturas em que se faz essa avaliação? Sim. Nós temos, como as plantas de lavoura, nós temos o arroz irrigado, temos o feijão, o milho e o trigo. Essas são as quatro principais. Para frutíferas, né, nós temos a ameixa, banana, citros, maçã, pera, pêssego, nectarina e uva. E depois temos ainda informações sobre batata doce, cebola, aipim, que está começando. Tem alguma informação sobre o moranguinho e o pepino. Então, isso basicamente que fazem parte desse boletim que foi recém-publicado. Então, agora nós estamos tratando de coletar as novas informações, já recebemos algumas, para publicar no site da Epagre essas para a safra 2014-2015. Muito bom, excelente trabalho desenvolvido pela área de pesquisa da Epagre. Agradecemos ao Roger Delmar Flash, pesquisador, que trabalha com avaliação de projetos de pesquisa e extensão aqui na Epagre. O ouvinte pode acessar esse boletim técnico no site da Epagre, epagre.sc.gov.br, onde busca também informações técnicas dessas avaliações de cultivares escolhendo a melhor para implantar a sua cultura. Deve procurar também um técnico do município para decidir sobre que cultura ou que cultivar adotar em cada cultura. É isso, né, Roger? É isso aí. Ele tem, então, o técnico pode dar informações para a melhor opção para a situação de cada produtor, porque ele já conhece a área, né? Mas normalmente uma cultivar adaptada para uma determinada região, ela não muda muito ali, né? Só se for muito distante uma da outra. Eu acho que o técnico é a opinião mais abalizada que o produtor tem a seu lado para ajudá-lo. Obrigado pela sua entrevista. Obrigado a você, Márcio. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.